A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Um dos universos dos anos 80 e 90 também, mais explorados pelo nosso podcast, sem dúvida é o cosmo televisivo. Afinal, como abordamos dezenas de vezes aqui no Agente 86, era uma fonte de entretenimento ultra barata, né? Porque o que a gente precisava era de um televisor e de energia elétrica. Mas então as nossas infâncias foram passando e os nossos caráteres ali iam sendo moldados pela influência da preguiça do pica-pau, né, Walter? Sim. Né? Pela violência de Tom e Jerry e também pela desonestidade do Zé Colmeia. Ladrão de comida, é, desejo de piquenique. Cara. Curioso é que todas essas referências, né, que eu acabei de citar, eram produções gringas e que chegavam aqui no Brasil, obviamente, no seu idioma de origem, geralmente o inglês, e que tinham que ser, o quê? Dublados. E aí entrava em ação aquelas empresas dubladoras que faziam as gravações com fala em português, assim como é até hoje, só que com menos recursos tecnológicos e também com menos grana. Walter Rezende, você lembra disso? Versão brasileira Álamo. Versão brasileira AIC, São Paulo. Versão brasileira BKS. Crime e Pugilismo, versão brasileira dublação Guanabara. Eu assisti tanto Chaves e Bruce Lee que passei a minha infância inteira falando fora de sincronia. Saca a boca? A boca faz um movimento e o som é outro. Eu fiquei desse jeito. Então, acho que é interessante eu falar aqui das diferenças técnicas daquela época pra hoje, né? Hoje é muito mais fácil coordenar ali uma gravação de dublagem, né? Pois a gravação e edição é feita de forma digital ali pra facilitar a logística, pois não é necessário ter ali todos os dubladores ao mesmo tempo ali no mesmo estúdio. Afinal, hoje se grava digitalmente e depois vai tudo pra edição lá no Pro Tools. Naquela época, as gravações eram feitas em fitas de rolo, né? Sim. Todo o elenco de dubladores tinha que estar ali no mesmo estúdio. E muitas vozes, né, Alexandre, marcaram ali as nossas cabeças infantis desocupadas, como Marcos Matias, que fazia Fred Flintstone. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Você procurou no armário, Fred? Oh, puxa! Procurou no armário, Fred. Esse cara já está morto. Parece que foi o melhor dublador do mundo do Fred Flintstone. Exatamente, é isso mesmo. Melhor do que a voz original. Matias, verdade. Assim como eu acho que acontece com o Homer Simpson hoje. O Homer Simpson é fantástico também. Agora, veja só, curioso. Eu não sei se era porque o Matias não conseguia fazer vozes diferentes ou se ele não queria sair do personagem, né, que lhe dava muita grana. Mas tudo parecia ser feito com a voz do Fred Flintstone. Todos os personagens assim da vida dele. Ouça só, Alexandre, esse comercial de óleo lubrificante gravado por ele. Óleo 3 em 1. Penetrante, lubrificante e antiferruginoso. O Alexandre, e a carreira dele não se resumiu aí só nos Flintstones, pois ele fez filmes com Mazzaropi, como Jeca Tatu e A Cidade Ameaçada, também As Aventuras de Pedro Malazarte. Imagina a voz dele nesse filme. Eu procurei, juro que eu procurei no YouTube, mas não encontrei. Agora, Alexandre, o nosso Fred Flintstone teve uma fase pornô. Olha que bacana. É porque você sempre dá uma caída de grana na sua isso, carreira. E que isso não se confunda com aqueles desenhos alternativos que os caras fazem dos Flintstones. É verdade. Né? Dando um sapeco tipo o Barney lá, sapecando a Vilma. O Dino fazendo sexo oral na Pedrita. Não confunda uma coisa com a outra. Isso. E olha só que títulos fantásticos, Alexandre, dos filmes que ele fez. Eu Compro Essa Virgem. Olha só. O Doador Sexual. Noites das Taras, Cassino dos Bacanais. E olha só, Alexandre, veja que doentio que ele fez também. Alucinações Sexuais de um Macaco. Que deliciosa macaquinha. Aposto que ela nunca chupou, nem levou um cacete de macaco entre as pernas. Tão tenrinha. Que rabo. Yabadabadabadabadu. Eu gostaria que você olhasse aqui na tela do meu computador pra você ver como é a capa. Mostre-me. Jesus! Vamos botar todos esses links. Cara, imagina a chita do Tarzan. Mas é feito com a mesma roupa que fazia o Planeta dos Macacos. Alexandre, o mais curioso é que teve um momento na carreira dele que ele quis misturar a fase Mazarope com a fase da putaria e gravou o Caipira Bom de Fumo. Grande Fred Flintstone. Outra voz bastante recorrente das nossas memórias auditivas, o Walter Rezende, é do Orlando Drummond. Ele era o Seu Peru, a gente só foi conhecer a feição dele quando ele fazia o Seu Peru na escolinha do professor Raimundo. Verdade, eu não me lembro dele em outro... Mas até então, por exemplo, Scooby-Doo era ele, o Alf, o É Teimoso também era ele. Ei, pessoal, querem tomar uma cerveja? O que acham no futebol, hã? E muitos outros, né? Também, mais ou menos assim como o nosso Fred Flintstone aí, o Matheus Matias, ele tinha uma voz também muito forte, assim, tu sempre achava que era o Alf ou que era o Scooby-Doo que tava em algum lugar. Ele deu uma variadazinha, assim, e tal, mas... Drummond tá ativo até hoje, né? Tá, ainda em atividade, o maior dublador que a gente tem. Agora, cara, um outro também que o meu cérebro quase colou no teto quando eu falei, por que eu não descobri isso antes? O Manda-Chuva, quem fazia a voz do Manda-Chuva era ninguém mais, ninguém menos que o Lima Duarte, o senhorzinho Malta, gente. Podia fazer um crossover, né, dos dois personagens, Manda-Chuva. Oh, meu Deus. Não se preocupe, senhor. Apenas um quarto com boa visão para a gerência. Está tudo certo, tem suficiente água gelada. Volte aos seus papéis, senhor. O ouvinte Rui Zenit, que hoje mora em Palmas, ele nos disse que quando era garoto, acabou se apaixonando pela voz da protagonista do desenho Cavalo de Fogo. E chegou até a mandar uma carta para a dubladora, que era a Miriam Fisher, que fazia a voz da princesa Sarah. Ele declarou o seu amor, que nunca teve uma resposta dela. Eu dei uma facebookada para descobrir onde está. Rui, casada, com muitos filhos, passando férias na Flórida. Então, amigão, desista. Eu tô lendo esse e-mail aqui, nem pela história do Rui em si, mas pelo fato de eu lembrar que o tema de abertura deste desenho, ele era de uma falta de qualidade infernal, lembra disso? Era um terror, cara. Era, a moça que cantava era mega desafinada. Dá pra gente dar uma sacada aí, ô Cranzabeth? No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Que tocou meu coração quando me disse então que um dia rainha eu seria se com a maldade pudesse acabar. Um dia vamos fazer um Agente 86 com as piores aberturas. Mas eu acho que essa moça desafinada e fanha que gravou aí esse genérico de abertura, ela deve ter algum parentesco com o dono da produtora. Que puta que pariu, né, cara? Cabi de emprego, né? Lembrar a todos que deem um curtir na nossa página lá no Facebook, que é por onde você fica sabendo quais serão os próximos temas do Agente 86. A gente sempre dá um toque por lá. E se você tem uma ideia boa de um tema com memorabilhas ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90, mande um e-mail para falecom@agenteem86.com.br, porque toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo por cá, e quem deu a dica desta vez das versões brasileiras foi Josenildo Costa, lá de Teresina, no Piauí, quase que um redator do Agente 86. Josenildo sempre curtindo bastante aqui conosco, e ele que mandou essa dica aí, Walter, da versão brasileira. O Josenildo, Alexandre, que sugeriu esse tema, lembrou bem que houve uma revolução na maneira de assistir filmes com a vinda dos DVDs. pois os videocassetes, né, não era possível você escolher o idioma, né, na hora que... É, o que vinha na fita lá, exatamente, e vai que vai. Exatamente. Ou dublado. Ou legendado. Ou legendado, exatamente. Você não tinha como na locadora trocar. Você escolhia lá, né, tinha a seção de dublados e de legendados. E com a vinda do DVD, a gente não percebe, mas foi uma revolução absurda que aconteceu no jeito da gente assistir. Você pode assistir um filme em mandarim, dublado em russo. Então, o José Nildo nos mandou uma história ridícula e fantástica sobre uma época que ele era uma mistura de cineasta e criminoso. Então, segui um padrão, hein? Ó, vou ler um trecho do e-mail dele aqui, abre aspas. Minha história é em cima de um velho gravador igual o que o Alexandre tinha e gravava a voz. Cara, ele devia ter colocado o nome, que eu não lembro o nome desse gravador, mas era muito bacana. Eu acho que ele tinha um nome. Era o tamanho de um bloco de 15, cara. Eu lembro. Você disso, lembra dele? Não lembro do seu gravador, mas eu lembro do... Ele tinha uma alça. Exatamente. Eu não sei porque diabos eu andei pelas ruas com aquele gravador, porque não dava pra reproduzir músicas, eu acho. Não dava. Dava? É, em mono, né? Tinha saída de áudio estéreo. Eu usava um gravador desse pra carregar programas de computador no TK-826 da micro digital que eu tinha. Nossa. É, os programas eram em BASIC e eram gravados num gravador desse. Ficava... Era ótimo. Então, voltando ao e-mail do José Nildo. Na época, ter um videocassete era algo imaginável para mim e para o povo da minha rua. Então eu gravava numa fita cassete o áudio dos filmes e vendia para os meninos na rua. O áudio. O áudio. Veja você. Então, agora, foda quem compra. É. Na boa. Eu acho que o José Nildo tava certo de fazer isso. Lógico. Porque ele tinha imbecis como clientes que comprava aquilo lá. Claro. Então, e segundo o José Nildo aqui, foi a maior sensação no bairro dele e ele quase ficou rico ali com o negócio. Negócio esse, Alexandre, que quebrou quando surgiu o DVD, né? Ô, José Nildo, você e o Arnaldo Jabor se deram mal nisso aí. É porque também com a vinda dos DVDs começou a vir também a pirataria digital, né? É, porque ele fazia uma pirataria só de áudio. Aí começou a ser possível se baixar os filmes na internet. Aí ele fala que acho que meus clientes estavam com vontade de ver as imagens também. É óbvio, né? Imagine vocês como era estranho a gente ouvindo, por exemplo, De Volta para o Futuro, imaginando todo o filme. Devido a isso, decorava o ator pela voz. E até um dia desses eu pensava que o Schwarzenegger era que tinha feito o filme Ghost. Mas ele era mole? E o Macaulay Culkin que tinha feito o menino do Robocop 2. E outras confusões devido a levar em consideração apenas as vozes brasileiras. PS, não cheguei a gravar nenhum filme pornô. Ia ser muito estranho ouvir esse áudio.